natural de Porto Alegre, Rio do Grande do Sul, Brasil, professor universitário, palestrante espírita, escritor, palestrante internacional, autor de vários livros na área de comunicação, na área da família e outros, com especial ênfase na relação entre a ciência e a espiritualidade, sempre dentro da ótica espírita. Já é um conhecido do ano passado e este ano seja bem-vindo mais uma vez e vamos ouvi-lo com muita atenção. ที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลก อยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้ Muito agradecido pela receptividade que sempre tive aqui junto aos amigos de Portugal. Estou plenamente convencido hoje que Portugal vicia. Mas vicia no bom sentido, porque quando estamos cá, não queremos voltar para lá. E quando estamos lá, pensamos em voltar para cá. Mas graças ao amigo Lucas, a Leonor, a tantas amizades que aqui conquistamos, estamos juntos mais uma vez para tratar desses problemas que dizem respeito à nossa espiritualidade, à nossa evolução, buscando pesquisar sempre a bondade e a evolução do ser humano, dando ênfase muito mais aos aspectos positivos, àquilo que nos permite construir, do que aos aspectos negativos. Nós sabemos que a ciência durante muito tempo foi materialista, isso se explica. A ciência foi materialista porque os cientistas faziam perguntas erradas à natureza. Perguntavam só para o lado negativo. Perguntavam só para o lado supostamente objetivo. E assim, se perguntavam a materialidade das coisas, recebiam respostas da materialidade das coisas. O mesmo se passou com o ser humano. Se nós fizermos perguntas ao homem, lobo do homem, do pensador inglês Hobbes, ou ao homem lobo do homem de Freud, nós receberemos respostas do homem lobo do homem e estaremos a caminhar sobre desgraças e seu panorama. Mas, se soubermos que, lamentavelmente, coisas negativas existem, mas que também podemos interrogar o homem irmão do homem, de Jesus, de Gandhi, de Buda, de Kardec, nós receberemos respostas do homem irmão do homem. E é esse homem irmão do homem, esse irmão nosso, um espírito em evolução como cada um de nós, que precisa evoluir. E para evoluir precisa cortar muitas cordas. Principalmente aquelas cordas do medo, da ideia de impotência, das proibições dos sistemas tradicionais. E esse livro Corta a Corda foi inspirado, o título, pela minha mulher, cedo-lhe o crédito. Se for bom, méritos para mim, que aceitei a ideia. Se não for bom, foi ideia da minha mulher. E ela deve responder pela ideia. Mas a história aconteceu e foi narrada na internet, uma ficção narrada na internet, ou não, de um alpinista que que à noite se aventurou sozinho pela montanha e sofreu uma queda, ficando suspenso apenas por uma corda, e assim em movimento pendular entre o pico da montanha e a terra, sentindo que o frio, pouco a pouco, poderia causar-lhe a morte. Neste momento, então, apelou para Deus. Dizem que quando as pessoas estão numa situação de extremo perigo, perdem o ateísmo. Que nos momentos de extremo perigo, todo mundo acredita em Deus. Eu particularmente não penso assim. Eu acho que nos momentos de extremo perigo, as pessoas ficam a ter muita vontade de que Deus exista e esteja às suas ordens. Mas ainda não acreditam o suficiente. Então esse cidadão, no meio da noite, sentindo-se perdido, ele gritou: Deus, me ajuda. E para sua surpresa, escutou uma voz grave, vinda aparentemente do vazio, da escuridão da noite, que dizia: se queres que te ajude, corta a corda. E ele pôs em dúvida. É o problema da fé instantânea, da fé que não é king size, da fé de ocasião. Mesmo ouvindo, ele duvidou. E entre a certeza da materialidade, que possuía, por exemplo, a ciência antiga, e a espiritualidade que se manifestava, ele continuou em dúvida e disse: Senhor, não é hora para brincadeiras. Desculpem a minha franqueza, mas ajuda-me. Na primeira vez ele disse: me ajuda. Na segunda vez ele disse: ajuda-me. Quem sabe o problema de Deus, ao atendê-lo ou não, estava ligado ao sincretismo pronominal. Colocando o pronome antes ou depois do verbo, próclise ou ênclise, quem sabe ele seria melhor atendido. Mas ouviu a mesma resposta: se queres que te ajude, corta a corda. Se queremos ajuda na nossa evolução, se queremos progresso, se queremos paz, se queremos conhecimento, temos que cortar as cordas que nos prendem aos velhos paradigmas, aos ranços materialistas, à ideia de que somos muito ruins, muito negativos e, por consequência, estamos aqui para sofrer. Diante da segunda resposta, com o mesmo caminho a ser indicado, corta a corda, ele continuou a duvidar e preferiu, ao invés de seguir a instrução, esperar aquele milagre no sentido vulgar da palavra, aquela intervenção que ele já estava tendo, mas não o sensibilizava. Na manhã seguinte, foi encontrado por pessoas que passavam pelo local, morto, oscilando, preso à corda, a apenas 30 centímetros do solo. Se houvesse cortado a corda, estaria salvo. E é por isso que muitas vezes nós, diante do medo do desconhecido, de uma acomodação que de fato não é acomodação, alguns falam em universo de conforto, quando deveriam falar em universo de desconforto, diante do medo do desconhecido, não cortamos cordas e ficamos presos. E temos então que entender que existem cordas que são necessárias e úteis por algum tempo, mas há o momento de cortá-las. Existem cordas que são absolutamente inúteis e que jamais podem nos prender a qualquer coisa, como as cordas do preconceito, do ódio, do vitimismo. E assim, com inteligência, com fé raciocinada, vamos verificando que também existem cordas psicológicas, as piores, aquelas falsas culpas que nos colocam para sermos eternos escravos daqueles que dizem ser os procuradores de Deus. E então nos enchem de pecados para depois nos vender a alto preço, a preço da submissão, a possibilidade de perdão. Essas cordas psicológicas são as piores. São as que impedem o nosso avanço e terminam por nos causar remorsos por culpas que não possuímos. Mas à medida em que vamos tendo coragem de rompê-las, vamos nos livrando da culpa e nos livrando do remorso. Falamos aqui nas falsas culpas. Não naquela culpa que temos quando propositadamente, em direito se chama dolo, causamos prejuízo a alguém. Ou quando, na acepção de culpa do direito, nós, por imperícia, imprudência ou negligência, prejudicamos uma pessoa. Essa é a culpa verdadeira. E essa nós deveremos buscar ressarcir. não com remorso, não nos escondendo nos cantos, dizendo pequei e chorando, não, ressarcindo o prejuízo causado. Fora isso, aquelas culpas inventadas que nos impediam de marchar para o progresso, nós precisamos afastar. E qual foi o primeiro episódio de corte de corda na humanidade? Vamos fazer uma lenda dentro da outra. Sabemos todos que a história do paraíso é uma lenda, é uma simples metáfora. Então estava lá o casal original, mas tudo começou, é uma questão de orgulho masculino, tudo começou com Adão. Deus, a folha às tantas da sua criação, fez o homem à sua imagem e semelhança. Não tinha muita experiência com a espécie masculina e observou que depois de algum tempo Adão estava estranho. Parado pelos cantos do paraíso, desanimado da vida, olhando de modo estranho para macacas, e disse, não é bom que o homem fique só, vamos dar-lhe uma companheira. Aí vem uma primeira ideia de submissão, uma corda a ser cortada. Teria sido criada a mulher apenas para ser a companheira do homem, apenas para preencher o vazio da alma masculina. E o Senhor coloca Adão em sono profundo, certamente a primeira anestesia por hipnose da história da humanidade, retira-lhe uma costela e molda Eva. Acorda Adão, mostra-lhe a companheira e pergunta, que tal? Há um detalhe que escapou àquelas muitas e variadas exacerbações do movimento feminista. Deveria ali haver um protesto. Primeiro, a partir do momento da criação. Tirou uma costela. Não é carne de primeira. Mas foi dito assim. E depois há um esquecimento que alguns que querem tomar as lendas ao pé da letra consideraram muito grave. Não consta que o Criador tenha soprado em Eva uma alma imortal. Não consta. Então isso virou um assunto de discussão filosófica e religiosa. A igreja discutiu e levou mais de 15 séculos para concluir em um grande concílio que a mulher tem alma. Então tranquilizem-se as mulheres. Não existe mais essa dúvida, já está pacificado o tema segundo o qual a mulher possui alma. E começou aquela vidinha no paraíso. Sabem que eles teimaram, não é? E foram expulsos. Mas não é bem assim. Vamos tornar um pouco diferente essa lenda. A mulher não foi culpada de nada. A mulher foi a grande heroína que nos fez despertar a consciência. Andava o casal original, pelo paraíso, e podiam fazer tudo, menos comer o fruto da árvore proibida, chamada árvore do bem e do mal, metáfora muito importante. E andavam por ali, e estaria tudo muito pacificado, mas Adão, por ele, estaria acomodado. Aí Eva pergunta, vamos provar o fruto da árvore proibida? Não. Por que não? Porque o Senhor proibiu. Aí aparece o chamado argumento de autoridade, altamente prejudicial, dogmatista. Eva, por certo, já estava com uma premonição, sabendo que um dia surgiria a fé raciocinada, e com ela o direito de questionar. Mas por que o Senhor proibiu? Proibiu porque proibiu. Mas por quê? Porque Ele é o Senhor, não serve. Esse argumento não é bom. E Eva começou a insistir. Sabe como é? O homem é muito mais acomodado. Dá uma rede para esticar entre duas palmeiras, e ele se deixa quedar por ali balançando, e está muito feliz. A mulher sempre buscou algo mais. Como é que está a situação? E no emprego? E na universidade? E o estudo? Como é que vai? O que vamos fazer de novo? E foi assim que Eva começou a questionar aquela proibição. E como em geral o homem não acredita naquilo que a sua companheira diz, eu acho que Eva espertamente inventou a história da serpente. Porque a serpente tinha a fama de ser um animal muito inteligente. E Eva diz a Adão, olha, a serpente esteve a dizer-me que se comermos o fruto da árvore proibida, interessante o plural nessa frase, adquiriremos a noção do bem e do mal como os deuses. No plural. E insistiu bastante, e sabe-se que a mulher sabe insistir. E é difícil dizer não, porque serão muitos nãos em um intervalo de tempo cada vez menor, até que Adão concordou. Comeram do fruto da árvore proibida e foram expulsos do paraíso. O Senhor se zangou? Não. Não é verdade? O Senhor não se zangou, o Senhor fez apenas um jogo de cena. Porque Ele teria criado o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança do Criador, a criatura precisa ser criativa. Então o Criador estava testando. Vamos ver se essa minha nova invenção está de acordo com a lei do progresso, entende livre-arbítrio ou entenderá um dia, não busca acomodação, busca evolução e fez só aquele jogo de cena. Agora estão expulsos do paraíso. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Mas isso é maravilhoso. O que é muito feio é comer o pão com o suor do rosto dos outros. Trabalhar, ter dignidade e mais. Interessante. Comendo o fruto daquela árvore, a criatura adquiriria a noção da diferença entre o bem e o mal. E isso foi uma conquista que se teve, graças ao espírito feminino. Graças a Eva. Por quê? A diferença entre o bem e o mal consiste no capítulo mais importante e muito esquecido, lamentavelmente, da filosofia, que é o estudo da ética. Para um leão, comer um recém-nascido ou um cordeiro dá na mesma. Para quem tem consciência, para o ser humano que sabe a diferença entre o bem e o mal, é diferente. Isso trouxe, naturalmente, trabalho, sacrifício, conquista. As distâncias fora do paraíso eram enormes, inventa-se a roda. Mas mesmo com a roda, carregar peso não é tão bom, inventa-se o veículo com tração animal, o automóvel, o trem-bala, o foguete, o avião a jato, o satélite artificial, tudo criado porque se saiu daquele confortinho do paraíso, daquele nada a fazer. Aliás, a partir daí, não sei por que atribuíram à maçã semelhança com o fruto da árvore do bem e do mal. E aí a maçã começou a figurar em histórias de bruxas e outras tonterias. Mas, se fosse verdade, haveria um detalhe muito interessante. Hoje nós sabemos, inclusive, que a maçã faz muito bem à saúde. Conhecemos aquele ditado em inglês, An apple a day keeps the doctor away. Uma maçã por dia mantém o doutor à distância. Sabemos que a maçã faz bem à saúde. E, se fosse verdade que uma pessoa, ao comer a maçã, adquiriria uma noção precisa de ética, da diferença entre o bem e o mal, nós deveríamos fazer um projeto de lei, de iniciativa popular, a fim de que parte dos nossos impostos, que não são poucos nem baratos, fossem utilizados para comprar toneladas de maçãs. Que essas maçãs fossem entregues aos representantes dos três poderes. E eles fossem obrigados a comer ao menos uma por dia. Porque aí quem não tem a menor noção de ética fica tendo uma pálida ideia. Mas, como nós sabemos, o caminho não é tão fácil assim. É preciso cortar outras cordas dos interesses pessoais, etc. E assim nós vamos realizando uma tentativa de superação, de subida, de buscar novos horizontes. Cortando cordas. Algumas são necessárias. Por algum tempo, precisamos ter esse discernimento. O recém-nascido. Imaginemos que a criança no útero materno pudesse raciocinar logicamente e ter informações a respeito da vida que vive ali. Haveria tanta coisa interessante. Imaginaram dois gêmeos conversando e um dizendo para o outro, será que existe vida extrauterina? Será que existe vida fora do ventre de mamãe? E o outro, se fosse cético, diria, acho que não, porque ninguém voltou de lá para nos contar como é que é. Mas a gente tem todo dia isso. Os espíritos estão voltando e nos contando. E haveria detalhes mais interessantes. A criança ficaria sabendo que sua vida é mantida através da transferência do sangue materno via cordão umbilical. É uma corda. E, como tal, responsável pela vida. Agora imagina que a criança escolhesse. Agora tens que nascer. Bom, vamos nascer para ver como é que é. Nasce. Passou todo o conforto. Aquela temperatura e aquele atrito agradável com o líquido amniótico, com o líquido intrauterino, mudou. Atrito com cobertas, ruído, palmada, esforço para romper o alvéolo pulmonar, palmada saudável, muitos precisam de outras palmadas saudáveis ao longo da vida, mas, de qualquer forma, um esforço para romper o alvéolo pulmonar, muita iluminação nos olhos, muito ruído, e a criança talvez dissesse, eu prefiro viver a vida anterior. Eu quero voltar. Mas a lei é do progresso. E agora imagine a violência. Quando dissessem ao recém-nascido, agora vamos cortar o teu cordão umbilical, vocês vão me matar. Porque eu aprendi que é através do cordão umbilical que eu vivo. Em cada plano de existência, em cada nível de evolução, há necessidades diferentes. Então nós, ao nascer, temos um cordão cortado para aprendermos a cortar muitas cordas que nos prendem durante a nossa vida. Cordas necessárias por algum tempo. O navio, quando está ancorado, está preso ao cais, por uma corda muito forte. E será que o navio terá medo de sair dali? Agora eu estou aqui com essa corda, balançando, encostando no cais, namorada, me afastando, e agora terei que enfrentar mares. Será que encontrarei dificuldades? Aí vem a pior corda, a corda do medo. Mas se não for solta aquela corda, o navio ficará parado. E o navio, assim como nós em nossa evolução, o navio não é feito para o repouso, ele é feito para o movimento, paradas temporárias, para carga e descarga, e depois segue. Enfrenta os mares. Que os portugueses nos ensinaram, não devemos temer e sim conquistar. No conhecimento antigo, quando só uma parte dos mares era de conhecimento geral, como faziam os mapas? A parte conhecida era mapeada com perfeição. A parte desconhecida era povoada por dragões, por serpentes marinhas, por monstros terríveis. Assim como nos dizem no terreno do conhecimento, não vá conhecer a espiritualidade, isso vai te adoecer. Isso vai trazer loucura, isso vai perturbar a tua vida. Assim diziam também para os navegadores. Mas o que fizeram os grandes navegadores, a partir da escola de Sagres, singraram os mares, enfrentaram o medo do desconhecido e descobriram novos continentes. Por isso há aquele dito importantíssimo na poesia de Fernando Pessoa, quando mostra a diferença entre o pensamento português das grandes navegações e o pensamento mágico, místico, supersticioso de navegadores gregos e romanos, que acreditavam que lá adiante no mar haveria um abismo em que todos seriam precipitados, ou que haveria monstros terríveis. E o que diz Fernando Pessoa? Diante do cais, ele diz, e ao imenso e provável oceano, provável, é quântico, apontam essas proas que aqui vês. O mar com fim é grego ou romano, mas o mar sem fim é português. O mar sem fim é essa ideia de aventura. É essa ideia da vivência infinita, do progresso constante, de não nos acomodarmos, de buscarmos novos horizontes. Senão, nós ficaremos presos a medos, preconceitos, desconhecendo nossa própria força. Há uma experiência que foi repetida, feita com elefantes. O elefante pequeno era amarrado com uma corda muito grossa a uma espécie de estaca feita de aço, firmemente presa ao solo. E ele não tinha força para se afastar mais do que o raio da corda permitisse. E assim andava em círculos, como muita gente. Mais adiante, quando ele já estava acostumado, quando ele acreditava que, como muitas pessoas, eu sou cheio de pecados, eu estou aqui só para pagar as culpas dos outros, eu estou aqui só para sofrer, esse mundo é muito mau, o homem faz muitas maldades, para, conta as bondades também. Não vamos ver só o lado negativo? Então o elefante estava acostumado com aquilo, embora talvez tivesse condições de arrebentar a corda com seu esforço, se mantinha andando em círculos. Quando finalmente substituiu-se a corda por um barbante bem fininho, que qualquer um de nós poderia arrebentar sem esforço, e o elefante continuou andando em círculos, porque continuava a acreditar que estava preso a algum tipo de culpa, que lhe gerava algum tipo de remorso, que não lhe permitia o progresso, Naquela ideia antiga, é pecado conquistar novos horizontes, é pecado perguntar, temos que nos submeter. Não, nós temos é que conquistar. E aí existe aquela passagem interessante do filósofo ateu Nietzsche, que terminou em sua imagem através do profeta, criado por sua imaginação, chamado Zaratustra, a convergir com um dito de Jesus. Nietzsche disse que o espírito humano passaria por três fases em sua evolução. Numa fase ele seria um camelo, e o camelo gosta de carregar peso. O camelo dobra os joelhos para que ponham peso nas suas costas. E se o camelo, diz Zaratustra, pudesse falar aos seus deuses, aos seus heróis, ele perguntaria: ó heróis, ó deuses, quanta carga eu posso suportar? Sabe aquelas pessoas que gostam de sofrer? O sofrimento pelo sofrimento, sem nem saber por quê, é a fase do camelo. Cheio de carga e vai pelo deserto, não sabe por quê, não sabe para onde vai a carga, mas sente-se orgulhoso quando consegue carregar um peso maior ainda. Mas há um momento da transformação, em que o camelo tem que se transformar em leão. O leão não aceita aquela carga indevida, deita a areia do deserto e sai com suas próprias forças a procurar o direito de buscar o seu amor. E quando o leão empreende essa caminhada, surge em sua frente um monstro, cheio de escamas, um dragão terrível, que diz: toda a verdade está escrita em mim, tu não tens que conquistar mais nada. Religiões e sistemas políticos superados. Em cada escama do dragão, é um dragão escamoso, está escrito: tu deves, ou seja, tu és pecador, tu és mau, tu és ruim. E o leão responde: eu quero. E no enfrentamento o leão vence o dragão e continua em seu caminho. Mas há um momento em que o leão tem que sofrer mais uma transformação, tem que se transformar em criança. E aí perguntam os discípulos a Zaratustra: mas o que pode uma criança fazer que não possa fazer o leão? E ele responde: a criança é a renovação permanente. A criança é a crença no futuro. É a possibilidade de novos horizontes. É a esperança plena num exercício de vida. Mas pode guardar, que se preciso terá. E é a aprendizagem das reencarnações. Se preciso for, terá a força do camelo. Se for necessário, utilizará a bravura do leão, mas terá em seu coração como elemento predominante a doçura da criança. Assim, vamos realizando a nossa tarefa. E não gostamos que nos coloquem pesos e culpas que nós não temos. Aí usaremos o espírito de leão e nos libertaremos disso. E prosseguiremos em nossa caminhada. E aí temos genética e pensamento. Em verdade, se nos comparássemos com pássaros para buscar um lugar, seríamos águias ou galinhas? Criados à imagem e semelhança do Criador, somos águias. Mas vamos imaginar que um bando de galinhas ressentidas sequestrassem alguns filhotes de águia. O que diriam as galinhas ressentidas aos filhotes de águia? É feio voar. É feio buscar a própria caça. É feio andar pelos altos. Tu tens que ficar aqui embaixo, ciscando no mesmo lugar. Dorme no poleiro e agradece ao fazendeiro todos os dias a bolsa milho velho que ele te entrega. Porque tu não tens condições de buscar o teu próprio caminho, de buscar o teu próprio alimento. É feio ser águia. As águias são malvadas, é o que dizem os ressentidos, que ao invés de buscarem crescer, querem diminuir aqueles que cresceram, colocando-lhes defeitos mil, que muitas vezes não existem, por puro ciúme e por preguiça, por incapacidade de crescer. Esses pobres filhotinhos de águia seriam geneticamente águias, porém mentalmente galinhas. E se acreditassem naquela educação galinácea, não desenvolveriam a capacidade de voar, porque seria pecado. É feio, as águias são malvadas. Não adquiririam a capacidade de buscar o próprio alimento, de decidir pelo seu livre arbítrio onde querem pousar, para onde querem voar e onde querem morar. Isso é liberdade. Então nós temos que fazer a opção. O Espiritismo nos diz: somos águias, Logo, o espírita não pode se pôr num canto a queixar-se, a se queixar da humanidade, que o mundo vai mal, que tudo está feio, que nada adianta, que o homem é um ser horroroso. Eu acho que a espécie humana é a única que se reúne para falar mal de si mesma. Nós temos que saber que, obviamente, temos problemas a resolver, mas, principalmente, temos condições para resolvê-los. Uma águia não sabe voar ao nascer, ao sair do ovo. Ela não sabe voar, mas ela aprende a voar, porque ela é geneticamente águia. Nosso espírito é geneticamente águia, e esses voos é que vamos buscar. Então, nós vamos, pouco a pouco, nos desprendendo das culpas, superando os limites, lutando contra aquela fabricação do medo que nos deixa inertes. O comandante de navio que tem medo de sair do porto, escolhendo erradamente a inércia e eliminando o pessimismo, desenvolvendo o amor à vida, a possibilidade de criar, como falou Zaratustra naquelas fases do camelo, do leão e da criança. Pois assim vamos desenvolvendo nossa vida, confiando nas possibilidades de evolução. Chega de viver desconfiando uns dos outros também. A desconfiança pode nos levar a fazer coisas erradas. Conta-se a história de um político brasileiro que morreu e foi para o céu. Estranhou muito, mas foi. Chegando lá, São Pedro abriu a porta e disse: senhor, por favor, fique à vontade. Mas aqui é o céu? É. E eu vim para o céu? Veio. Tudo bem. Pode entrar e ficar à vontade. Ele entrou, viu anjinhos cantando. Sabe aquele céu antigo? Muito chato, em que não se teria o que fazer. Anjinho cantando ali num canto e no outro, aquela musiquinha, aquela ladainha repetitiva, monótona, o samba de uma nota só. E ali ficava. E ele disse: mas eu vou fazer um questionamento ao São Pedro. Diga-se passagem que ele encontrou poucos conhecidos ali para conversar, não sei porquê. Encontrou pouca gente da sua relação, que já havia partido. E chegou ao São Pedro e disse: olha, eu quero dar uma olhada no inferno para saber como é que é. E São Pedro disse: é impossível. Não, impossível não é, porque quem ganha mil pode querer receber só um e deixar o resto. Insistiu tanto que São Pedro concordou. E ele ia fazer uma visita ao inferno para tomar a sua decisão. Ele entrou no elevador, apertou logo no botão -7, porque se o sétimo céu é o mais importante, o inferno -7 deve ser o mais interessante. Chegando lá, foi recebido pelo demônio, pessoa de fino trato, de bons modos, muito bem vestido, e disse: o senhor fique à vontade. Onde eu posso ir? Onde quiser. Agora aqui no inferno adotamos a política da transparência. Todos podem ver tudo. E ele foi. E viu árvores muito bonitas fazendo sombras nas praças. Viu flores, bares com cadeiras nas calçadas. Onde se servia gratuitamente, desde a bica cheia até a champanhe Veuve Clicquot Ponsardin. Pessoas alegres, cantando músicas para todos os gostos. E ele disse: viu, me enganaram. Foi lá, conversou rapidamente com o demônio: eu só vou subir e avisar para São Pedro que eu decidi ficar por aqui. Depois vamos dar um processo por propaganda enganosa ou abusiva contra o céu. E vamos aí arrecadar algum dinheiro, porque o céu está rico. Foi, comunicou sua decisão ao São Pedro, voltou. Quando voltou, o demônio estava furioso. Abriu a porta do elevador, agarrou pelo casaco, jogou longe e disse: vai para o diabo que te carregue. E o panorama estava completamente diferente. Pessoas maltrapilhas, chorando, catando comida no lixo, tachos com enxofre fervendo, onde as almas eram mergulhadas e retiradas e mergulhadas de novo para sofrer outra vez, enfim, o inferno propriamente dito. Aí ele chegou ao demônio e disse: é o problema de desconfiar muito, quem mente muito, desconfia muito. Senhor demônio, o senhor me deve uma explicação, porque ontem eu cheguei aqui, era o verdadeiro paraíso, e agora é essa coisa horrorosa, da qual eu quero fugir, mas já sei que não posso. E o demônio disse: não há nada de novo. O senhor deveria estar acostumado com isso. Ontem nós estávamos em campanha eleitoral. Agora já temos o seu voto. Portanto, e seja feliz se puder, não? Por isso nós não temos que desconfiar dos nossos ideais. E não acreditar que dificuldade é uma, há uma diferença entre dificuldade e sofrimento, e entre sofrimento e culpa. e saber que todos nós podemos ter alguns minutos de tristeza em nossa vida. Temos esse direito, é normal. Agora, transformar a tristeza no modo de conduta permanente é depressão e isso é negativo. Então, nós estamos convidados pela doutrina para realizar altos voos. Aquela deve ser a nossa imagem. Assim deve ser o nosso pensamento. Nós saímos da caverna e já fomos a Marte. Nós já conquistamos a Lua. As pessoas dizem assim, os cientistas fizeram isso. Cientistas não, nós. Foi a raça humana que fez isso. Essa raça que tem problemas, mas que também tem virtudes. Onde devemos contemplar o belo. Não vamos fazer como o inferno de Dante, que narra muito mais as torturas do inferno do que as alegrias do céu. Vamos aprender a ver também as alegrias. Ao invés de desenhar panoramas sombrios, vamos contemplar universos de amor. O amor que pode nos ser inspirado pela música, e deixamos esta música para encerrar. Viver, viver e não. Muito obrigado. Até um próximo encontro, se Deus quiser. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Boacir, pela forma leve, com um bom humor, com que nos trouxe e nos brindou com esta palestra, também nos encheu de esperança e de confiança no porvir.